Santo, Santo, Senhor Deus do Universo. Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam nossa glória.